Eu livre pouso, pistão 0, voo no 649. Salvador, bom dia, essa carro 6570. 9970, prosseguir. Eu abro essa carro 6570, autorização de voo 3PDF para Recife, por favor. Abro essa carro 6570, confirmo o horário do seu ponto de voo. Está previsto 10. Gente, confirma a aerovia de destino, correção e o nível? 370 para Recife. Confirma a aerovia? Está falando para a gente aqui, está subida pouco até Aracaju e depois Aracaju já ainda na descida Aracaju Alfa. Gente, a preparação da Puca Caju, quando estivermos no seu plano no sistema, chamaremos novamente. Muito obrigado. Quatro nove, fala 54, liga de elite, missão 2019. 29, obrigado. Salve Salvador, eu vou 649. 649, bom dia, táxi de Alfa Juliette para o Gate 04. Alfa Juliette, 24. Olá Salvador, eu sou Mike X-Ray Echo, na posição 02, pátio 3, solicito reboque para a posição 06 no pátio principal. Mike X-Ray Echo, confirma a posição 03 no pátio 3? Pátio 3, posição 6, meia dúzia, posição meia dúzia. Pátio 2, pátio 3, posição 2, até pátio 1. Suficiente, Mike X-Ray é com aguarde para prosseguir um reboque. Ok, aguardando. Mike X-Ray é com reautorizado iniciar o reboque e reporte na entrada do pátio 3. Gente, reportarei, sabe? Da 3153, informação Lima, confere agora de minuto pra cota. Solo, voo no 649, direto para o pátio 7, qual a posição? 04, voo no 649. 04, obrigado. 9914, cópia Galeão 3620. Total 9914, bom dia, informação Lima em curso, aguarde um minuto, sua cópia, preparações é da Leda Mótica, número 3 para a cópia. Bom dia, tem aqui da... Então, 3153, pronto, cópia. Bom dia. 3153, autorizado Galeão, nível 360, decola da 110 com a primeira curva à direita na saída da Leda Mótiva. Mike Oscar, Tango Vitoral. Aerovia é Upezulu 110, após prosseguir de acordo com a rota prevista no ponto de voo. Transponder é 5521, não controle nenhum, 120, decimal 8. 360 Galeão, decola da 10 direita na Dael Leda Mótica, depois é Pedro 10. 5521 transponder, 208 controle. Então 3153, cotejamento correto, reporta pronto para puxar o questionamento. Agora é pronto. Então, 3153, enquanto a nossa equipe de som, reporta para o táxi. Será para o táxi, 3153. Ah, 6570, não escuta o solo? Não, escuta o solo, procede. Sempre autorizado nível 350, modifica para o 370. A gente está 3350, procede. Gente, pronto, copa? Autorizado Recife, nível 350, aerovia Upper Whisky 58, decola da pista 90 com a primeira curva à esquerda na saída Buca, transição Caju. Transponder é 5527, o controle em 120, decimal 8. Tente autorizar nível de voo 350 para Recife, Upper Whisky 58, pista 10, primeira curva à esquerda, Buca, Caju. Transponder código 5527, controle frequência 120, decimal 8, apagamento 570. Alisson 6570, cotejamento correto na porta. Pronto para puxar o questionamento. Faltaria na curva 43, posição 1-10. Salvador Rio 981, autorização nível 310. Puxa na porta mesmo. 9811, ciente, número 2 para cópia. Prepara a saída Momo Transição Froti. Momo Transição Froti, 981. Total 9914, não escuta. Diante para cópia. 9914 autorizado, Galeão, nível 360. Primeiro aerovia que intercepta o Pesulo 10. Após prossegue de acordo com a rota prevista no plano de voo. Decola da 10 com a primeira curva à direita na saída da Euleda Mótiva, Mike Oscar Tango Vitoral. Transponder 5507, controle 120, decimal 8. Seu antigo, total 9914, está autorizado Galeão, nível 3620. A saída será da Euleda Mótiva, com primeira curva à direita. E o transponder é 5507, 120.8 o controle. E aerovia Aperzulu 110. Total 9914, cotejamento correto, é a porta pronta para o pushback acionamento. Está pronto para o pushbackar e acionar. Peixe total 9914, aguarda para o pushback acionamento. Vai dar mesmo. Ciro Eco autorizado para seguir o reboque até o gate 06, agilizando, por gentileza. Sim. Mike Mike X-Ray Echo, prossiga o táxi até o gate 06, agilizando por gentileza. Ok, compreendido. Prossiga aí, 981. Pronto, copo? Prossiga. 981, autorizado Fortaleza, nível 3, 1-0. Decola da 1-0 com primeira curva esquerda na saída Momo, transição Frutti. A primeira aerovia é o Pesolo 1-9, após de acordo com a rota prevista no plano de voo. Responder 5522, controle 1-20, decimal 8. 2-0, conforme Fortaleza, nível 3, 1-0. Decola da carteira 1-0 com curva esquerda na Momo, transição Frutti. Pela Pesolo 19, prossegue de acordo com o plano, transponder 5122, ou por saída 120, decimal 8, 1981. 981, cotejamento correto, enquanto pronto para o pushback e acionamento. Tomara para o pushback e acionamento, 981. 9914, coordenação do tipo de solo, reporta ataque. Ok, autorizado o pushback e já reportará para o táxi. Astro 3153, está com 128, 4 horas, Campinas. 128, 4 horas, Campinas, autorizado via Índia, no ponto de espera, chama a torre em 1-1-8-95, altímetro 9-0-1-4. E aí, Índia 18, 4-0-1-2. Solo, Salvador, é o TAM, Mike X-Ray Echo. Informa o término do reboque na posição de número 6 no pátio principal. Gente, Mike X-Ray Echo, grata pela informação, bom dia. Muito bom dia, muito grato, valeu. Solo, Japão 9.4, acionou, está pronto para o táxi, seu B03, 3 de frente à autonomia, alterna Campinas com 3 a bordo. Confirma somente a autonomia? 0330. Gente, 0330, táxi via parte 1 no Índia, ponto de espera chamar Tony, 1 no 95, altímetro 1014. Ok, 1014, pátio e Índia, no ponto de espera eu chamar a torre 118. Tá 3153, autorizado a linha de decolar, piso 90, vento variável 2 nós. Linha de decolar, tá 3. Fala do 914, mantém ponto de espera. Fala 9914, ali mantém capsule 1 no 0. 9914, alinhado e mantém na 1 no 0. Fico 3 decolado aos 1-1, entrando em 20, decimal 8. 1-2-0-8, grato, continua 3-1. Controle, salva voo, continua 3-1, passando 1300, saída, Tael. 3-1-5-3, contato na decolagem, sub-mantém o nível 3-0, Tael. Pode voar lida da presente da 3153? Ouvindo? Pode voar lida da 3153? Ah, 3153, transmissão tá 3/3, intermitente com chiado. Autorizado, Leda. Autorizado, autorizado Leda, tá 3153. Para os calls. Eu não vi isso no na informação Lima em curso, pronto, quase. Correção, pronto para o feedback. Vi isso no Uno, pronto. Gente, é bota para táxi em coordenação principal. Salvador Mantia, passaria de 2223, informação Lima, repetitivo, autorização história da conquista. Passaria de 2223, informação Lima, confere. Pronto, cobre. Obrigado. Autorizado Vitória da Conquista, nível 180, decola da 1-0 com primeira curva à direita na saída Arbor, Elefa. Após Elefa, direto Poplar e de acordo com a rota prevista no plano de voo. Transponder 5535, controle em 1-20, decimal 8. Plataforma 80, decolada nessa curva à direita na Arbor, Transponder, Poplar, Conquista. 5535, transponde, controle de saída 1208, passarelo 2223. Passarelo 2223, confirmando a saída Arbor Elefa. Arbor Elefa. 2223, quanto é o geométrico correto? Tem a ponta pronta para o puxar questionamento. Câmara, passarelo. A 3153, chame o centro Recife em 1-3325, alterna 133.95. Aqui o centro Recife, 1-3325, alterna 1-3395, na 3153. Giovano 755, desça para 4 mil pés, o ajuste em Salvador, 1-0 no pato, chegada Ponte. Colado 994, decolado decimal 6, controle 20 decimal 8. Chamar o controle 1208, 9994. Controle, o total 9914, bom dia, decola. Total 9914, bom dia, contato radar, subir, manter o nível 360, saída da EL. Na saída da EL, acende para o 3620, total 9914. confirma somente a autonomia? 9891 no táxi via parte 1 no Índia, ponto de espera 2 em 1 9 8 2 9 5, altimetro 1 0 9 4, bom voo. Fio 9891, autorizado a linha de decolar, pista 10, vento variável 1. Sete 5 9, bom dia, informação Lima, confere, pronto, quatro. Autorizado Guarulhos, nível 360. Primeira aerovia, peso 10, após de acordo com a rota prevista no plano de voo. Decolada 10, com primeira curva à direita na saída da Eulesa Mótima, Mike Oscar Tango Vitoral. Transponder é 5540, controle 120.8. Autorizado. Eulesa Mótima, 5540, 08. Alô, 759, cotejamento correto, reporte pronto para o feedback e acionamento. 9914, chame o centro Recife, frequência 13325, alterne 13395. 0,8. 0,8, obrigado. 989. Turno 755, desça para 2000 pés, autorizado final ILS, reporte no localizador, o ajuste 1015. E15, 2000, reporte no localizador, 1975. Controle Salvador Rio, 981, decolada, se escuta. Rio 98 no 1, contato radar. Suba e mantenha o nível 310. Mantenha o perfil da saída da mão. Perfil da mão, a saída 310, 981. Da Safaredo 2223 para push e acionar. 2223 para a sua equipe de som, reporta para o táxi. Para o táxi Safaredo. Bola 759, coordena sua substituição, reporta táxi. Obrigado, vai reportar para o táxi. Bom, deve. Rio 98 no 1, vetoração para evitar tráfego, curva à direita, rua 10010. Direita, rua 10, Rio 98 1. Rio 98 1 no 1, informa o tráfego, posição de 12 horas, 7 milhas, passando 4710. 798 no 1. Gol no 755, informa o tráfego na posição de 9 horas, 7 milhas, passando 4510. 7557, próximo aqui perto. E o 98-1-1, confirme, anteriormente não estava cumprindo o perfil da saída. Relativo, senhor, estava cumprindo o perfil, 98-1-1. Está a 15 milhas acima do nível 110? Cuidado, sem restrição, acendendo para 310. Copiado. Proa de Paripe, corredor Interlagos, Índia November Alpha. Essa 55 está completamente visual. Proponho cancelamento, reporta na final estabilizado. Reporte visual no 755. 755 vai voar na direção de cima agora, visual. Tanto 060, Rio 981. 9819, o senhor vai manter a proa 010, a presente proa, por mais 60 vidas, 60 milhas após o afrote. Durante 60 milhas após frote Rio 90989. Correção 989. Paredo 2223, 52 a bordo, 7 horas de autonomia, treinando Guarulhos. Paredo 2223, táxi via parte 1 no Índio, ponto de espera chama Torre, 1 no 8, decimal 95, altímetro no 0, no 5. Paredo. Para táxi Gol 1759, tem 133 a bordo, passado de autonomia, altera o galeão. Gente, autorizado o táxi. Via parte 1 no Índia, no ponto de espera chama sua em 1 no 8, 5, altímetro no 0 no 5. Seguirá a frente até a R da Trip. Sim, suficiente, vai seguir até a R da Trip. Autorizado, parte 1, Índia, ponto de espera 2295. Rio 9811, chame agora o Centro Recife em 12545, alterna 13365. 1345, 13365, Rio 9811, obrigado, sou bom trabalho, bom próximo. Amém. Já travado pro final, visual, Gol 9755. Chame Torre em 11895, Gol no 755. 895, obrigado, Maria. Gol 755 na escuta da Torre? É, o Gol 1755, final, 1-0, baixar travado, só vejo. Gol 755, livre pulso, 1-0, vento variável, 3 nós. 755, copiado, obrigado. Livre pouso, 1-0. Torre de Salvador, bom dia. Passaredo 2223, ponto de espera pronto. Passaredo 2223, mantém o ponto de espera. Mantém. Passaredo 2223, visual com tráfego no final 1-0. Mantido. Faz a passagem do mesmo, autorizado a alinhar e manter. Do mesmo, amigo, mantém, passaredo. Solo Salvador, bolo 649, 340. Confirma para o sol? Eu vou no 649, vou de seguro, 649. É 225, desce para 4 mil pés, chegada Bonf, um ajuste no 0 no 5015. Mike, está pronto para cobre? Está pronto para cobre. Bolo 649 autorizado, ponto seguro, nível 360, decola da 1-0 com a primeira curva direita na saída da Eldeza B10. A primeira aeronave que interceptou pelo ISC 50, transponder 5543 e controle em 1-2-0, decimal 8. 360 para Porto Seguro, 5-10. 755, ataque via Alfa Juliette até o gate 0, correção gate 11, através do gate 08, segue a viatura, follow me até o 11. Bom, bem, beleza, segue até o gate 11 e siga no follow me aí. 755, autorizado até o gate 11, através do 08, segue a viatura, follow me até o 11. Bem, até o 11, através do 08, segue a viatura. Prossiga, Mike Juliette Romeu. Muito bom dia, Mike Juliette Romeu, está com 2 no CLB, alocado 0195 no transponder. De Serra Índia com Índia para Serra Índia é com Índia. Segue agora interceptando já a BR-324. E na direção da mesma, a interferência com a aproximação da 1-0, segue até a. Gente, mantenha-se em condições visuais para realizar seu voo. Em Salvador, o cruzamento será após Simbra, em direção à Federação, Mike Juliette Romeu, 1015. 1015, entre Simbra e Dona Romeu. Controle Salvador, Engenheiro November Alpha, está na necessidade de Paris, está visual com o campo. Engenheiro November Alpha, observe helicóptero, posição 1 hora. 3 milhas, deslocamento sudoeste, é um Robson 44, informe visual com o mesmo. Salvador, bom dia, Passaredo 2223. Passaredo 2223, contato radar, atenção, vigilante. É, vigilante, Passaredo 2223. Inicialmente a velocidade está liberada. Nós temos 3 aeronaves em aproximação e aguarde definição do seu número para pouso. Controle Salvador de November Alpha, está visual com o campo, não está visual com o tráfego informado, sabe, pode informar que já passou o tráfego. Engenheiro November Alpha, o tráfego abaixo da sua aeronave, já efetuou o cruzamento com o mesmo, chama em torno no 895. Em torno de 959, em condições de curvar a esquerda, se for um problema do tráfego aí para evitar. A Sky. Negativo, Gol 9759. Autoridade de decolagem, vento variável 2 nós. Ok, teve decolagem, o perfil da Sky, aguarde autorização. Seu escuta, obrigado. Salvador, Unia 90 Alfa, se aproximando agora da rotatória, tá visual com o campo. Unia 90 Alfa, da presidente autorizado o final 17, reporte na curta final. Autorizado o final 17, reporte na curta, Unia 90 Alfa. E o 5973. 5973 para 050, chegada Maria. Perdemos o contato com o centro de Recife. Acione identificação 5973. Papa Romeu, Oscar Bravo. Papa Romeu, Romeu, Oscar Bravo. Santibá decolou de Jardim Amação, controle de Salvador, mantendo 500 pés da linha litoral, com dois a bordo, código 0165, Romeu, Oscar Bravo. Decolou de Jardim Amação, informe o heliponto que decolou, por gentileza, Romeu, Oscar Bravo, e o seu destino. É, Jardim Amação do Lúcio, lá controle de Salvador, lá mantendo aqui 500 pés da linha litoral. Bravo. Gente, o meu Oscar Bravo, mantendo em condições visuais 1015, reporte no través de Piatã, aguardando transferência junto à torre. O pouso será em Salvador. Salvador, senhor. Tá. Trone, bom dia, 1759, cruza 1900, pé. 759, contato radar, vigilância. Gente, Gol 759. Gol 9092, desça e mantenha 2 mil pés em Itapa, intercepta a chegada Mari, entre LS, curso localizador 1015. Gente, 1092, 2 mil, intercepta LS, em Itapa, intercepta a chegada de LS, localizador 1092, 2014. Rio 5973, redução de velocidade para 220 nós, 1015, desça e mantenha 4 mil pés. 4.000 pés, 1.015, reduzindo 220. De pouso, pista 97, Vila Venderal. 759, mantém ainda o perfil da subida, aguardando autorização. Ok, grato, mantendo o perfil. 759. Você vai passando aqui a canção. Romeu Oscar Bravo, chame a torre da frequência 1-8, decimal 9-5. Alô? Oi, Salvador, Papa Romeu, Romeu Oscar Bravo. Você chega, Papa Romeu, Romeu Oscar Bravo. Oscar Bravo, está parado para pouso, está ingressando o seu circuito para pouso, vai para o 4-3, o Romeu Oscar Bravo. Sente o meu Oscar Bravo, mantém o calor dessa ponte, guardando a autorização. Aproxima direto para o pátio 3. Sim, aqui, senhor. Oscar 6225, sai um pouquinho à direita, pro 225, devido a um cubo no quê? Ciente, desça e mantenha 3 mil pés, 6225, 1015, 1005, ajuste. 1005, 3 mil, Oxalé, 6225. Sente o mesmo cabelo, mantenha espera sobre o farol de Itapuã, aguardando autorização para aproximação direto para o pátio 3. Bravo. Oi, Salvador, bom dia, 649, monitorada 10, pronto. Fora 649, a Lima tem que tirar a nota. América Bravo, da presente, está autorizado a aproximar direto para o Pátio 3. Corte na cena, na curta final para o Pátio 3. América Bravo. Até o Pátio 3, Bravo. Tem Solos 4-3, autorizado backtrack. Corte ligando, piscina 735, para o Pátio 4. 6570, prossiga. Seja Lima na posição no 043, próximo para o Pushback Assinamento. Aguarde, por gentileza. Pushback Assinamento, Azul 4274 na ONU. Azul 4274, embora na sua equipe de sala, reporta ataque. Autoridade de campo táxi, sobre a direção. Desça e mantenha nível de voo 050, chegada a Bunce, em Salvador, no 095. No 0, vento variável 3 nós, vamos para a fuga direita, aproximando direto para o 43, não interfere com a sua decolagem. Sim, decolagem não, agora no 6225, já tem condições de curvar à esquerda? Afirmativo. Proa 150, o 6225, desça aí e mantenha 2000 pés. 2000 pés, proa esquerda 150, Xené 6225. Bravo, da presente, autorizado direto pátio, livre pouso no pátio. 13.90 graus, 03 nós, porte solo controlado, agilizando por gentileza. Afirmativo, você puder pedir um apoio para o povo da Sabrava? Quantas pessoas seriam? Quantas pessoas são? Gente. Chama a torre no 8 decimal, 95. 1895, bom dia. Salvador 1092 e LSF6. 1092 continua a aproximação e continua embaixo travado. Reportará. Vai aguardar com curva pela esquerda, certo? Certo. 649, decolado aos 45, controle 20, decimal 8. 208, 649. SX-ray, reporte estabilizado. Ok, na proa, autorizado, interceptar o ILS, reportar estabilizado, 6225. Controle Salvador, eu vou no 649, bom dia. 10. Ajuste do altímetro 10195. O Rio 5973 reduz a velocidade para 1709. O Rio entendido, somente agora reduzir para 1709, houve interferência de outra aeronave. O 5973 reduzindo para 1970 nós, com curva pela esquerda, tome a proa 050, nesta proa intercepta o lock. Esquerda 050, interceptar o lock, reduzindo. Controle Salvador, gol no 649, bom dia. O no 649, contato radar, ascensão, vigilância. 649. Sobre o 360. Autorizado a ascensão, nível de voo 360, cumpre o perfil da Dael, gol no 649. 360, Dael, gol 649. Gol 1759. Chame o centro de equipe na frequência 133325. Confirme 13325 para o gol 1759. Afirmo. Poder. Pensa livre, já foi coordenado a viatura. Bravo, Serra, Serra, chame a torre 1-8 decimal 95 para completar a final visual da 1-7. 118-95, Bravo, Serra, Serra. Salvador, muito bom dia, Papa Romeu, Bravo, Serra, Serra. Meu Bravo, Serra, Serra, prossiga. Está próximo ao rotatório, senhor, para pouso na 1-7, o destino é parte do 4-5. Sente o Bravo, Serra, Serra, continue a aproximação, tem condições de pouso parado, cabeceira 1-7? Afirmativo, senhor. Bravo, Chan, Serra. Vai reportar na curta sinal, Serra, Serra. 0092, Solos 48, livre direito, Solos 2, 1, 19. 2, 19. Solos 2, 1, 19. 2, 2, 2, 5. 4. 18. Rodando 8, 9, 5. 9, 5 agora, obrigado. Colin 1, 2, 0, decimal 8. Bom dia, 62, 2, 5, da Oxanerna, final, baixei, travou o visual. Oxanerna 2, 2, 5, livre pouso, pistão a 0, vento variável 1, 9. Muito grato, Oxanerna 2, 2, 5. Na 6225, somos para a sua esquerda, aproximando na pista 17, um helicóptero, uma opção 66, tensões de pouso pairado na 17, na terceira com sua aproximação. Ah, positivo, ciência do tráfego, monitora, 6225. Passarizo 2223, mantém ainda o perfil da subida árvore, transição elétrica, e chame o centro Recife na frequência 133 decimal, corrija 126 decimal 0. Obrigado, bom dia. Pressionar, chame o táxi. Quero 9 a bordo, Oceana Marceló, 9303-190. Confirme a alternativa autonomia? Marceló, 03-190. Gente, táxi via Indian, ponte para a torre 118.95, altímetro 10.15. Autoridade da Indian, ponte para a torre 118.95, altímetro 10.15. 9.5, tráfego pelo helicóptero, efetuando cruzamento da final da 10, duas milhas, uma milha à sua frente, ligeiramente à esquerda. Afirmativo, chamando a bala 1895. O PAC 3 anos, ficou muito duro a minha mação. Tá com a bordo, tá pronta a bordo. Sente, aguarda menos, tá pronta. Visual com a aeronave em aproximação para o Rogério, está na proximidade de Águas Claras. Precisa aproximar na proa 150. Chanel é 225, solo 80, livre direito, chanel é 1219. 1219 à direita, 6225. Salvador, muito bom dia, azul 4234, ponte de espera. Azul 4234, mantém ponte de espera. Está intencionando regressar e prosseguir para Pau da Lima. Afirmo. Sim, está livre para prosseguir Pau da Lima. Vai reportar de novo, já. 6225 da Oxa, ele pronto. 6225, táxi via Alfa, reporta Tia Juliette. Via Alfa, reporta Tia Juliette. Táxi da Juliette, no 092. 1092, taxi via Juliette até o gate 10, no através do gate 08. Siga a viatura Follow-me até 10. Gente, até 10, após o 8, seguindo o Follow-me, 1092. Fala Salvador, vamos pra cá, argumento 570, está pronto para o táxi, autonomia 0283, 6, 4, POB, alterna na sala.